Irada, flash do revólver, não existe pose. As novinhas já já vem, diz que é de hoje. Profissão 3-3, conhecido 12. Absinto amargo fim, mas na boca é doce. Irada, flash do revólver, não existe pose. As novinhas já já vem, diz que é de hoje. Profissão 3-3, conhecido 12. Absinto amargo fim, mas na boca é doce. Só tem de 50. As novinhas já vem, diz que rende hoje. Madruga alombrada, céu estrelado, canhão tá mocado, vagaba do lado, sedão esfarrado. Envelopado. Devagarinho cortando a city, no bolso os papel. Chegar no frevo as modelo, respeita os troféu. Só os passos, miliano, consternada massa. Fumaça sobe, tranquiliza a rapa. Encosta um boy, vem buscar droga no Alan de Rove. Carro lotado e fica com nós algumas garotas que eles trazem. É assim, e os botinhos firmazão de sedã. Fazer o dinheiro na Babilônia, que é pros leque amanhã. Clima nervoso. Pra mim só tá paz. Tem lobo, tem raposa, moleque, bomba sagaz. Tem drone que bica do muro, observando se a pura vem. O movimento é bailoso, as bailarinas faz de 100. Os Mac doido que é os trem. As dona banda rebolando. Várias tatu, várias house, muda mais do que cigano. É os maconheiro fumaçando. Nemo é mato na city. 4h20, não tem hora, vai trampar sobre a revista. Faz checklist, noite passada danada de bagaceira. 2:30, na rueira, tem cautela, né besteira. Madruga alombrada, céu estrelado, canhão tá mocado, vagaba do lado, sedão esfarrado. Envelopado. Devagarinho cortando a city, no bolso os papel. Chegar no frevo as modelo, respeita os troféu. Só os passos, miliano, consternada massa. Fumaça sobe, tranquiliza a rapa. Encosta um boy, vem buscar droga no Alan de Rove. Carro lotado e fica com nós algumas garotas que ele só trouxe. 150. Mirada ao flash do revólver, não existe pose. As novinhas já vem, diz que é de hoje. Profissão 3-3, conhecido 12. Absinto amargo fim, mas na boca é doce. Mirada ao flash do revólver, não existe pose. As novinhas já vem, diz que é de hoje. Profissão 3-3, conhecido 12. Absinto amargo fim, mas na boca é doce. Só tem de 50. Thank you.